Alejandro Mosaic Fox. Lima Mike Foxtrot, livre decolagem 17, vento no 40 graus, 069. Livre decolagem 17, Fox. Conforme estabilizar no localizador, vai seguir tráfego da companhia que está passando o duna agora. Vai chamar estabilizado, 01. Salvador é o gol 397 para o táxi, tem 4 horas e 40 de autonomia. 104 a bordo e alterna Galeão. Bom dia. 1086, ajustando 0 no 6, bom voo, bom dia. Está autorizado Índia Alfa após 1086 para o gol 1397, obrigado. Salvador, bom dia, Lima Mike Fox decolou no 7, te transfere. Lima Mike Fox, 500 pés, via litoral, reporte, farol da barra. Quando possível, estimado de pouso em Cairo. Afirmativo, o Lima Mike Fox solicita 1.000 pés, está estimando Cairo para os 1.400. Sente, 1.000 pés, corredor Xé, reporte, farol da barra, o Lima Mike Fox trote. Pois era, farol da barra, Fox. O quilo Oscar Alfa irá prosseguir para Veracruz? Positivo, senhora. Gente, frequência livre, quilo Oscar Alfa. Prato, bom dia. 35. Autorizado Eliel, nível 220, saída via Golf 677, saída da Léo, transição via da 5512, o transponder, frequência do controle. 119-35-5595. Subida Dael, depois Leda, depois direto Ilhéus. Dael, Leda, após direto Ilhéus. É, por gentileza, confirme o nível, nível 220. Sim, o senhor tinha solicitado outro nível? Por gentileza, poderia coordenar 140 para o TP5595? Ok, então, 5595. Então, nova cobra, solicitando 140. Já então, alterar. Nível 140 reautorizado. Aerovia permanece. Golf 677. Decolada 10. Curva direita após decolagem. Agora cumpre o perfil da subida Coral. Aciona 0264. Controle 119.35. A torre 118.62. Gente, agora autorizado 140 via Golf 677 ainda. Mudança de saída, agora saída Coral, transponder 0264, frequência do controle 1935. Frequência da Torre Salvador 118.60.595. Pátio 3, chame pronto, pushback, 35595. Chamará o 35595. Salvador 360, depois da Tampa para o Cate, na meia de 4 horas e 55 minutos, alterna com 715 a bordo. 115? Relativo, 115. E a parte principal, Índia e Alfa. Vamos esperando no 0, número 2, chama a torre no 86, ajuste no 0, no 6, bom voo e bom dia, tá 3602. Parte principal, continuando 2616, 1104, complete a aproximação, torre 118.6, bom pouso. Obrigado, bom dia. 3896 da TAM 2000, ajuste 1016, livre LS, reporte estabilizado. Contará, 2000, 3896. Lima, Mike, Foxtrot. Na escuta. Informa o tráfego agora, 12 horas, 4 milhas, no mesmo rumo e destino. Mantendo 1.000 pés, é um Charlie 150, indicativo Alfa Vitor Juliette. Tá sentindo o tráfego visual, Lima, Mike, Fox. Gol 1-0-1-4, a passar o externo, baixou, travou a missão. 1-0-1-4, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guarda a pista livre no 0-1-4. 260, solo 33, direito no 219, bom dia. Dentro do 219, bom dia, no 260. Voo no 0 no 4, livre pouso no 0, vento no 4, 0 grau, 069. Livre pouso no 0 no 4, baixou e travou. Voo no 397, observe a aeronave da companhia final de 3 milhas, ali mantém após. Ah, afirmativo, está no visual com a aeronave na final e após a linha mantém o gol 397, obrigado. Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette, através de Fora da Barra. Alfa Vitor Juliette, apenas para informação de tráfego, temos agora uma aeronave de pequeno porte mantendo 1.000 pés. Próximo a Vera Cruz, está na frequência livre, mantendo de 700 a 1.000 pés. Frequência livre para coordenação, Alfa Vitor Juliette, bom pouso. Vocês têm informação ainda não visual, mandará 1.000 pés para a companhia de Alfa Vitor Juliette. Sim, já apenas para informação, tráfego meia dúzia de milhas ainda, só. Frequência livre para coordenação, o Alfa Vitor Juliette. Pan 3896 estabilizado? Vamos. Sente, complete a aproximação, torre 1186, bom pouso. 1186. Patrulha, o Lima Mike Fox vai passar através do farol da Barra, está visual com tráfego à frente. Sente, o Lima Mike Fox trote, tráfego adicional sobre Vera Cruz, mantendo 700 a 1.000 pés, indicativo da aeronave Kilo Oscar Alpha, o Lima Mike Fox trote. Está ciente dos tráfegos, está livre para a coordenação, Lima Mike Fox? Livre, Lima Mike Fox trote. Começa livre, tá, Fox. Índia Serra, baixou, travou. Bom dia, Tan 3896, informa o Boeing da Gol, vai iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Tan 3896. Vamos 0 no 4, solo 36, livre a próxima, direita no 219. A direita, no solo 219, vamos 0 no 4. No 397, vento no 30 grau 089, livre decolagem no 0. Solo Salvador, bom dia, o voo no 0 no 4. Voo no 0 no 4, bom dia, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, no 0 no 4. 260 via Juliette, portão 03. Juliette 03-12-60. Afirmativo. Livre pouso no 0, vento no 20 graus, 069. Livre pouso, 3296. Bono 397, decolado 37, controle 1-9-9-3-5, bom voo. 1935, obrigado, bom. Controle Bono 397, decola, passa 1500, sua escolha. Confirme para o controle. 397, bom dia. Bom dia, Gol no 397, contato radar na decolagem, suba para o 360, após 2000, autorizada para o Adileida. Para o Adileida, Gol no 397. Mantenha no 0. Ali mantém na 10. Salvador, Azul 4235, bom dia. Passa o 235 para 160. Bom dia, Azul 4235. Aquela identificação autorizada, chegada a Golf. Desse mantém o nível 0, meia dúzia, 0. 0, meia dúzia, 0, chegada a Golf. 4235. 9-6, sala 38-1219, bom dia. 9-6, obrigado. Olá, Salvador, é o 3-2-9-6, bom dia. 3-2-9-6, Alfa, a porta da Juliane para ingresso. Porta da Santa Juliane, 3-2-9-6. Bom dia, TAM 3198, assina identificação, descendo para o 050 da Proa de Itap, da presente. 050 Itap, TAM 3198. Juliette para o portão 04, o 014. Apenas confirmando que o TAM 3198 autorizado a descida para o 50. 050, afirmo 3198, pro de TAP, tem informação, quilo. Ciente, confirma a velocidade do TAM? Está mantendo high speed até o nível 170. Ciente está livre pelo controle, o TAM 3198, reporte iniciando a redução, no momento ainda é o número 1 na aproximação. Ciente, reportaremos autorizado voador na referência. Inicialmente voa TAP devido a decolagens, o TAM 3198, mais à frente seria autorizado. 98. Salvador, muito bom dia, Salvador, Tango Quilo, controle Salvador, prossiga. Ah, batendo já no 9 apenas para informação, o Whisky Tango Quilo, solicita a posição na 10 ou na 17? Eu não confio aí, então, o Whisky Tango Quilo, solicita o pouso na 10 ou na 17 de Salvador? Copiou o Whisky Tango Quilo? Pouso na 10 ou na 17? Poxa, né? 6140. Ano 22, custa de acionamento. O 02, acho que na 6140 tá livre, chama táxi. Chama táxi, 6140. 3896, ingresso a Juliette, portão 612. 612, então, 3896. Salve Salvador, TRIP 5595 para o pushback acionamento. Valeu, TRIP 5595, chame táxi. TRIP pushback, chamar o táxi 5595. 0855. Antônio Salvador, bom dia, TAM 3602, decolou na Dael, cruzando agora 2400. TAM 3602, contato radar, sua para o 300, saída da Dael. Levante, 300, autoriza voar Dael, Oleda, da presente? O TAM 3602 autorizado para o Edael. Vá no Edael. TAM 3198, desça para 3 mil pés, ajuste 1016 está livre da restrição de altitude em TAP. Tem restrições de 3 mil pés, 1096, 3198. Azul 4235, desça para 4 mil pés, ajuste 1016. 4.016, 4.016. No 397. Voo 397, prossiga, senhorita. Chame Recife, 1251, alternativa 133-25, bom voo. 1251, 13325, obrigada. Salvador, gol 9732. Gol 9738, assine identificação, autorizado, chegada Mari. Esse mantém o 050. Atendendo 0070, inicialmente 080, mantenha o uísque Tango Quilo na Praia Diamante, acertando a chegada. 7-0-0, Salvador, gol 1738, informação Quilo. Gol 1738, confirma como recebe o controle. 5. Sente. Acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça e mantenha o nível 050, coteje. Mari 050, nível, gol 1738. Zona 98, desça para 2.000 pés, ajuste 16, livre LS, aporte estabilizado. No 096, 2.000, autorizado LS, portaremos 3.198. Tava Tango Whisky, Tango Quilo, desça para o 050. 050, bordo. Afirma, 54 a bordo. Pátio 3, Pátio Principal, Índia. E Alfa, só corrigindo, 355-95, inicialmente reporta na saída do pátio 3 para o prosseguir. Ciente, inicialmente autorizado até o final do pátio 3, o 355-95 é... Vocês estão com forte ruído de fundo aí, tá? A inteligibilidade de vocês tá um pouco baixa, ok? Perfeito, vou verificar. Salvador, bom dia, o gol 1015. 1015, aguarde qual para São Paulo? Aguarde 1015. 9? 0. Sente. Mantenha 290, gol 1738, ao número 3 na aproximação, reporte caso necessite de redução. Ok, ciente. Só informar que ao cruzar 100 vai reduzir para 250. Ciente, o gol 1738. Tango Quilo, desça para 3.000 pés, ajuste 10, 16. 3.000 pés, Quilo, 16, ajuste, grato. Tango 3602. Na escuta, prossiga. Chame Recife, 1251, alternativa 13325, bom voo. 251, 13325, ó. Gol 9738, Ruina Pro 055, nesta foi o intercepto localizador. Ok, 9738, Pro 055, reportará estabilizado. Afirmativo, ainda descendo para 050, aguarde para prosseguir na descida, mantendo ainda indicada, reporte reduzindo para 250. Está iniciando a redução para 250, o gol 9738, descendo nível 050. Confere o gol 9738, mantendo 250 de indicada. Azul 4235, reduza para 1809. Reduzindo, 4235. Então 3198 estabilizou? 3198 estabilizou. Complete na torre 118.6, bom pouso. 118.6, 3198, é decolagem. Azul 4235, 2000, o ajuste 1016, livre LS, reporte estabilizado. 2016, livre LS, reportará estabilizado, 4235. Bom dia, Oxenemé 140. Indiafo 18.6, obrigado, bom trabalho a todos os mundo aqui. Alfa. 595, segue o Airbus da Avianca, número 2, segunda direita, via Indy Alfa, ponte espera 118.6, ajuste no 0, no 6, bom voo e bom dia, o trip 5595. Confirme 5595. Segue o Airbus, número 2, Indy Alfa, 118.6, torre, ajuste no 0, no 6, bom voo e bom dia, o trip 5595. Ciente, autorizado, segue o Airbus, 1118, decimal meio, ponte espera, o trip 5595, bom dia. O senhor conhece a chegada AMAN? Afirmativo. Sente, então após a AMAN é pelo, o correção. Após a AMAN é toque. Quilo, copia o controle? Tango Kilo, solicitou agora para sequenciamento, curva à direita, proa 190, limite ao localizador. Salvador, muito bom dia, Oxenemé 140, ponte espera 0, por favor. Bom dia, Oxenemé 140, mantenha a ponte espera. Lateral, 140. Estabilizou, 4235. 4235, complete final, torre 118.6, bom pouso. 2.6, obrigado, bom dia. Gol no 738, 2.000 pés, ajuste no 0 no 6, livre LS. 2.000 no 0 no 6, reportará estabilizado, gol no 738. O gol no 738, complete direita, proa 0.6200, nesta proa interceptou localizador, reporte estável. 0.6200 de proa, reportará estável, gol no 738. Decoladão no 0 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepto o eixo da aerovia, pé Zulu, 1.6, aciona 5533, controle 119, decimal 35. Controle 2360, Natael, Leda, depois Bridge, intercepto de forma Zulu, 6, Belo Horizonte, TCT, Trib, Trib, tirasse o nome. O transponder 5533. Um controle 19, 3. Whisky Tango, Kilo, controle. Confirme, está recebendo as mensagens do controle Salvador? Afirmativo. Confirme como foi, qual foi a última. Terceira proa e o ministro radial 270. Sim, então conteja. Certo. Obrigado. Eu ativo no 041, pronto, com 1-0, 1-6 no altímetro, 1-0, 1-5. A aeronave chamou para cópia. Cholo, bom dia, o TAN 3198, livrando, se escuta. Bom dia, TAN 3198, via Alfa, pois Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02. Vento no meio, 0 grau, 079. Livre pós o pista no 04235. Azul. Ah, afirmativa, após azul ali mantém o 61-40 da chanela. Mike, bom dia, prossiga. Gente, gol no 738, reporte estabilizado. Quantas milhas? 3 10 milhas, pois regresso, 500 pés, decolou no 7 direito, ingressando no litoral sul, corredor Axé, 0114 no transponder, controle 3935, torre 118, decimal meia dúzia. Gente, mantém a guarda para descida. 7 do acionamento Chantarotá. Salvador 3B5595 no ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera 3595. Mantém o ponto de espera 3595. Bom dia, direito 29-4235. Beleza, no curso do localizador, gol no 738. Gol no 738, complete final torre 118-6, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Portão 08. Bom dia, Alfa, Juliette com 08, azul 423. 738, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarda, já tá chovendo ou não? A chuva começou agora, ok? Sobre a pista. Ok, obrigado. Desça para 2.500 pés inicialmente, o ajuste Salvador na 0 no meio, livre LS, reporte estável. 2.500 inicialmente, se aproximará estabilizado ou não, LS. No 738, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 079, pista úmida. Gente, livre pouso, pista 10, o gol no 738. Oxanay 6140, decolar 257, controle 1 no 9.